Na solidão da selva de cimento, eu ainda me lembro, vários manos se foram num tempo de sofrimento. Eles são estrelas, estão no firmamento e tão de longe observando meu prosseguimento. Eu sigo vestido com a roupa e as armas de Jorge. Tô vivendo tranquilão, sem pegar mais no revólver. Tô correndo atrás de um sonho desde 99. Tô lutando contra o tempo enquanto o mundo se move. Tem muito vagabundo que não entende. Um dia eu tive que perder minha mente pra aprender a usar minha mente. Olhei pra mim mesmo, procurei minha alma. Tentei achar minha fraqueza, acabei achando minha calma. Se meu sangue é guerreiro, não vou deixar de lutar. Minha raiz tá no chão, mas tem asas pra voar. Nenhuma dificuldade vai me impedir de sonhar. Não existe lugar no mundo que eu não vá alcançar. Na solidão da selva, na rotina da floresta, com a lucidez que me resta pra afastar o que não presta. Tentando manter minha fé, manter minha liberdade. Na febre da selva, cidade da maldade. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. No meio de vários falsos sempre tem um real. As mina vive dizendo que eu não valho um real. Tô ficando mais pichado que nota de um real. Na meta mão no meu bolso não cacho nem um real. Febre da selva, entre o dinheiro e a dor. Eu sigo meu caminho, tô procurando amor. Posso tá no chão ferido, eu ainda não fui vencido. A febre da selva já quis acabar comigo. Mas cobra criada não pega sapo no chão. Nem arma bote pra nada, só come o que vem na mão. Eu tô vivendo e vivão, aprimorando meus versos. Com pé no mundão e a mente no universo. Dando rolha aqui, tá fechuzia, Bolívia, na Babilônia, caí. Fumando boldin, lutar pra não morrer. Essa é a lei da selva, tô vendo a luz da vida. Ela tá dissipando a névoa. A escuridão me quer, mas vai ficar querendo. Que eu não jogo pra perder. Na selva de cimento, levando no talento. Usando o coração, humildade e disciplina pra todos os meus irmãos. Da selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. Selva urbana, selva de grana, na selva de concreto, selva que manda a lei da sobrevivência. Sendo assim, escute mais e fale menos. Não se muda pra aparência, cê passa de futuro. Se liga só, na atividade eu tô na trilha. O que não falta é armadilha pra seguir o caminho errado. Tem um monte botando pilha. Você nem vê, nem tudo é o que parece ser. Então fique preparado pro que possa acontecer. Aqui é tudo de repente, clima mudar na hora. Não te chamo pelo nome, ignora, vai embora. É foda, é como pisar num campo minado. Pisou no local errado, tudo estoura. A selva te vigia 24 horas por dia. As espécies mais venenosas já conhecem sua família. Nego, para pra ver quando passa sua filha. Que tem gente que se humilha e gente que faz guerrilha. Então, irmão, não peida não, tá todo mundo cercado. Não abandono a missão pra qual fui convocado. Estilo franco atirador, de cap camuflado. Da selva sou morador e nos rap eu faço relato. Selva urbana, selva de grana, selva de gente, selva de fama. Selva urbana, selva de pedra, psicose, febre da selva. Selva urbana, selva de grana,